Olá pessoas, Silvia aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, que hoje está muito especial. Primeiro porque talvez, dependendo de onde vocês escutem esse podcast, quem escuta no Spotify, quem escuta em qualquer agregador de podcast, não vai nem ter percebido a diferença. Porém, tanto Falando no Diabo como Rainhas do Grito não faz mais parte do Boca do Inferno, né? A gente se separou amigavelmente. Tá tudo certo. Mas a gente achou que fazia mais sentido seguir esse caminho. Então, quem quiser acessar o rainhasdogrito.com.br, que agora é o site que vai abrigar os dois podcasts. E também teremos crítica em texto, teremos vídeo. Então, acompanhem a gente, né? Eu vou deixar todos os links no post. Então, nos visitem, nos reconheçam. Mas é isso. Para quem escuta em tocadores de podcast, a gente continua no mesmo feed. Não vai ter diferença nenhuma, a não ser o logo, né, que vocês vão perceber que mudou. Mas temos mais uma surpresa daqui a pouquinho. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu só queria dizer que, vendo os filmes que a gente vai comentar hoje, eu aprendi que, aparentemente, deserto e cerveja combinam muito bem. O que me parece um pouco contraditório, já que cerveja desidrata e, né, não parece ser a melhor opção em alguns casos. Porém, aparentemente, essa é a saída, né? Então, é isso aí. É isso. Eu já discordo. Nem começamos os episódios, eu já discordo. Pra mim, cerveja e deserto combina perfeitamente. Não, combina quando tu também tem água. Agora, tipo assim, se a tua única forma de hidratação, eu considero um problema. Por exemplo, eu acho que cerveja e praia combina bem. Também discordo, porque a gente vai falar de um filme que o cara passou 4 dias e não bebeu uma gota de água. E sobreviveu. E deu tudo certo pra ele, né? Houve uns percalços, mas não foi por desidratação. Foi pela cerveja. Isso. Depende do ponto de vista, Daniel. Vamos discutir isso. Exatamente. Depende de quem vê. É isso. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, infernautas. Olá, colegas. É o seguinte. Eu odeio calor extremo. Eu odeio frio extremo. Pra mim, 0 graus tá ótimo. Perfeito. Ai, eu queria usar esse meme. Isso, pra quem não sabe, o Samuel muito fala bom. Que odeia calor extremo e mora no Acre, tá? Isso, não, nossa, mas não é porque, nossa. Aí, zero grau, chega aí bastante, né? E eu não participei do episódio passado, por percalços, né, que eu queria muito ter participado, e eu não falei da minha experiência com frio. A minha experiência com calor extremo, eu vivo todo ano aqui no Acre, né? A gente beira os 45 graus na época do verão amazônico, e é tipo um inferno, e é fumaça, e é olho ardendo, e é pele morta, enfim, é uma desgraça. Mas aí eu também tive a minha primeira experiência, e eu acho que vai ser a única, de frio extremo, né? Que eu passei um dia em Paris e eu peguei -2, com neve. Eu nunca tinha visto neve na minha vida. E assim, cara, eu fiquei 3 horas na rua, achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia cair a qualquer momento, eu ia perder uma mão. Eu fui sem luva. Eu fui de calça jeans, a neve pregava na minha calça, derretia e parecia que tinha mil agulhas entrando na minha perna. Aí minha amiga pediu pra tirar foto dela. Eu fiz umas 20 fotos em 2 minutos. Eu tava com casaco de neve, beleza, essa parte eu acertei, mas eu tava sem luva. Quando eu terminei de tirar as fotos, eu achei que eu ia perder minha mão, de verdade. Achei que ela caía a qualquer momento. Foi uma experiência terrível. Ah, Paris, beleza. Mas eu achei que ia morrer. Então, tipo, eu passando pela Champs-Élysées e, tipo, nossa, não tem um carro pegando fogo quando a gente precisa, né? Porque o parisiense, o esporte dele é botar fogo em carro. Quando eu estou lá, eles não botaram nenhum. Eu achei isso uma desgraça. Mas, enfim. Garanto que no verão eles colocaram fogo nos carros, né? Ah, não precisava. E beberam cerveja, bando de corpo. Exatamente. Mas é isso. Nada colabora, é assim mesmo. Bom, o Ivo não pôde estar hoje, né? A internet dele não ajudou, porém temos um retorno. Bem-vindo, Felipe. Olá, Sil, olá, infernautas, olá, coleguinhas. Pois é, eu estou de volta depois de um longo e tenebroso inverno, onde muitas coisas aconteceram. Na verdade, tudo começou. Inclusive, eu soube que algumas fotos minhas até circularam por aí. Inicialmente, eu fui viajar pela Inglaterra, né? A velha Inglaterra. Fui com um amigo. E aí, tudo tava indo muito bem, obrigado. Tava um clima ótimo, assim, tipo, quase 0 graus, mas diferente do Samuel, eu estava super bem agasalhado, com luva, tudo certinho. Aí a gente parou num bar, num pub, super esquisito, assim, meio numa estrada pequenininha. Aliás, numa vila pequenininha. Era um nome esquisito que tinha esse pub, era tipo Cordeiro Abatido, uma coisa assim. E aí, a gente. Não fomos muito bem tratados pelos moradores, aí resolvemos sair andando até procurar algum abrigo. Eles disseram umas coisas estranhas, assim, do tipo, não saia da estrada. Aí a gente saiu, né? Aí, de repente, eu não lembro, a gente foi atacado por um bicho. Inclusive, até hoje eu não vi meu amigo, eu não sei que fim ele teve. E aí, quando eu acordei, eu tava num local super estranho, assim. Era uma sala, com umas cortinas vermelhas. E tinha um povo esquisito, tinha uma galega lá, eu acho que o nome dela era Laura, mas eles falavam tudo estranho. Aí eu tentei fugir e passei, acabei que eu fiquei preso lá no, num local chamado Fiorina 161. Também tinha uma galera super estranha lá, uns homens carecas, aí tinha uma mulher também careca. E acabou que eu consegui fugir, porque, enfim, deu um BO lá nesse Fiorina 161. Eu não entendi direito, mas parece que tinha um bicho estranho lá, meio que acho que matou algumas pessoas. Aí eu aproveitei e corri. Então, de certa forma, bem resumida, foi um semestre bem atípico. Mas aí eu consegui voltar, né, de todas essas aventuras. Nunca mais eu quero ir no Cordeiro Abatido. Realmente eu fiquei com medo da tal da Laura, porque ela falava super estranho. E esse Fiorina 161 também é um local que eu não desejo botar os pés novamente. Altas aventuras, né? Como Que diria bom que. um certo filme que nós vamos falar hoje, as melhores férias da minha vida. Difícil. Mas que bom que você tá de volta, Felipe. Estamos A gente felizes. sentiu muito sua falta, é. Bem-vindo de volta, a gente está sentindo muito falta sua. Isso aí, seja bem-vindo. E estamos aqui, né? Como o Felipe disse, após longo e tenebroso inverno, chegamos então aos desertos, né? Porque hoje a gente está aqui para falar de calor, muito calor. Isolamento. Ah, é bom. É isso, né? A gente está o oposto do que a gente fez no episódio anterior, que foi sobre frio e neve. Então a gente resolveu falar de calor e areia e escolhemos três filmes que não tem muito apreço por mulheres. Né? Assistindo aqui. Foi a primeira vez que eu assisti os três. Fiquei um pouco chateada, um pouco triste. Mas a gente já chega nas nossas discussões, então. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente partir para os nossos filmes? Eu estava só refletindo um pouco sobre a ideia de por que usar cenários de filmes de deserto em filmes de terror, né? E meio que bate também com por que usar cenários de neve extrema, né? De frio extremo em filmes de terror. Que é, como você mesmo disse, a ideia de isolamento total, né? Sentimento de abandono, vulnerabilidade dos personagens, que a gente vê isso de certa forma. A ideia dos ambientes hostis, dos ambientes inóspitos. E também a questão de a gente ver até uma ideia de renascimento, né? De uma pessoa no espaço do deserto, né? Então, é curioso, esses filmes que a gente está trazendo, eles todos batem nesses pontos, nesses três pontos. Acaba que o deserto vira um cenário muito, eu até diria hipnotizante. Eu gosto muito mais da ideia de filmes de terror, filmes de a própria ação e suspense, como a saga Mad Max, né? São mais interessantes passando no deserto. O deserto é hipnótico nesses filmes. Em todos esses filmes que a gente vai falar, inclusive. Eu tive esse sentimento. Alguns mais que os outros, claro. E também pela boa utilização de técnicas de filmagem, que tem um que puta que pariu. Mas tem todo esse simbolismo, né, de purgação também, que é capaz de se encontrar dentro de um deserto. Eu queria complementar. Eu acho que eu ia falar algo parecido com Samuel. Eu acho que a ideia de deserto, ela naturalmente, ela nos é associada há um ambiente hostil, né? É um ambiente hostil, não é? Eu acho que desde criancinha, quando você está assistindo, sei lá, desenhos e algum se passa no deserto, sempre é a coisa do calor, da solidão, de um grande espaço que se algo acontecer você não tem meio que para onde pedir ajuda. Só que eu acho, agregado a tudo isso que o Samuel falou, que ainda tem essa questão do realmente assim, da nossa relação. É, por exemplo, eu odeio calor. Então, assim, eu prefiro, se eu tivesse que escolher filme de terror para eu viver, um na neve e um no terror, e um no deserto, eu iria para a neve. Porque eu sempre sou daquela teoria de que no frio, que óbvio pode ser muito ruim, mas o frio você consegue se agasalhar. E o calor não, você pode ficar pelado, você vai estar morrendo de calor do mesmo jeito, vai ser inclusive pior para você. Então eu acho muito interessante essa ideia de como os personagens eles vão sofrer com essa questão do calor. Eu vou inclusive para um gênero que não tem nada a ver com terror, mas que eu adoro, que são os filmes de faroeste, em especial os do Western Spaghetti lá da Itália, né? Que tudo bem, não é um deserto, mas é um ambiente, né, quente, é uma terra quente, árida, e como todos aqueles personagens estão todos suados, sujos, eles, você percebe pelo filme que eles fedem, que eles não tomam banho há semanas, sabe? Então eu acho que além de toda coisa, de todo o perigo, tem essa coisa do corpo, não é, não aguentar, o que eu acho bem, bem interessante. É isso. Eu gosto também de toda essa opressão causada por esses ambientes, né? Tanto no frio como no calor, acho que tem suas peculiaridades, assim, suas particularidades. E, bom, quem não ouviu o episódio anterior, recomendo que volte, né, para ouvir também, que a gente falou bastante desses ambientes também, ainda que eles tenham sido povoados por vampiros, zumbis e fantasmas, né, nos filmes que a gente escolheu. Então, o Verdade. problema não era só o frio. Para ajudar, né? Como o próprio título do episódio que o Samuel trouxe pra gente. Era não basta o frio, ainda tem que ter Ainda tem que ter morte. morte. Mas é isso, então, gente. Vamos começar falando do nosso primeiro filme de hoje, então, que é o Pelos Caminhos do Inferno, de 1971, ou Waking Fright, no original. Achei curioso a gente escolher outro filme australiano, porque a gente falou de um australiano agora há pouco também, que foi o do casal insuportável que vai pra praia e Ah, mata um monte de tá. Um bicho. longo fim de semana. Um longo fim de semana. Longo fim de semana, esqueci. Eu também, é ruim, eu esqueci. Achei curioso esse intervalo curtíssimo entre filmes australianos, sem querer. Bom, foi um filme dirigido pelo Ted Kotcheff, que depois viria a fazer Rambo, né? Então, e eu até tava lendo um pouco de como o filme foi. Deixou o Martin Scorsese bem impressionado quando ele assistiu na estreia, acho que foi em Cannes. Mas já vamos falar dele melhor aí. Samuel, traga a nossa sinopse, por favor. A Waking Fright, ele começa nos apresentando já o personagem principal, que é o John Grant, né, que é um jovem professor de inglês que trabalha numa escola remota de uma cidadezinha chamada Tibunda, mais para uma vila, né, que é justamente ali no outback australiano, né. Então, ao fim do período letivo, antes do Natal, ele planeja passar as férias com a namorada dele em Sydney, a capital. Mas ele primeiro precisa tomar um trem até uma cidadezinha chamada Bundaiaba, todo mundo se chama mais de Yaba mesmo, para fazer conexão com o voo. Chegando nessa cidade, que é também uma cidade bastante isolada pela ideia do deserto australiano, e isso é muito bem vendido no filme. Por mais que a maior parte do filme se passe na cidade, o deserto está sempre ali presente, o calor está sempre ali presente, né? Então, nessa cidade, o Grant acaba passando uma noite e ele visita um pub local, onde ele conhece um policial chamado Jock, que, entre idas e vindas, apresenta ele a vários locais da cidade, sempre nessa aura de Yaba é uma cidade muito boa, Yaba é uma cidade muito boa. E sempre com o John se perguntando: tá, mas boa por quê? Boa pra quem? O rosto dele já demonstra isso, e em vários momentos ele vai falar isso de verdade. No final da jornada da noite com o Jock, ele entra em um restaurante que nos fundos tem um jogo legal chamado Two Up, que é meio que um cara e coroa muito bizarro. e convida ele para ficar lá, né, e conhecer o jogo e tal, se alimentar. O Jock acaba nessas conversas engraçadas dele, engraçadas entre aspas, né, dizendo que a cidade é muito boa, que o trabalho dele é muito bom, que o trabalho é muito tranquilo, só que o único problema dele é lidar com suicídios na região. Guardem essa informação, né? E aí o Grant, instigado, ele decide apostar o dinheiro dele nesse two-up. Sempre lembrando que ele é um professor, que ganha pouco, que ele tá preso com um contrato com o governo, um vínculo, né, de morar nessa cidade chamada Tibunda. Ele quer sair de lá, notavelmente. Ele sonha com a namorada e as praias de Sydney, então ele quer voltar para lá. E aí ele participa de algumas rodas do Two Up e ele ganha uma bolada, ele ganha uma grana preta. Só que, na ambição, ele volta a jogar dizendo só mais uma rodada. Na verdade, ele acaba participando de várias rodadas, ele perde mais que tudo, ele perde literalmente as calças. Aí começa uma jornada de terror pro Grant, porque ele vai ficar preso naquela cidade. Ele não tem para onde sair dali. Ele tá com falta de recurso e ele acaba se metendo numa rotina boêmia dentro daquela cidade. Ele ao longo do filme ele vai conhecer figuras e passar por situações cada vez mais estrambólicas. E quando ele acha que ele tá chegando no fundo do poço da situação dele, ele vai entrando numa situação ainda pior, ainda mais degradante, que junto com o calor, com o deserto, com aquela cidade que parece hospitaleira e na verdade não é, com uma atmosfera tão absurda, a mente dele vai começar a virar um polenguinho, vai começar a derreter junto com a pele, o suor, a hidratação dele que está indo para as cucuias, até a gente ter uma série de eventos cada vez mais catastróficos que demonstram o quanto um homem, mesmo um homem que pareça íntegro, ele pode enlouquecer muito fácil. Então, essa que eu acho que é a sinopse mais básica do Waking Fright. E fica aí com meus colegas, né, iniciar uma pequena discussão sobre esse filme. Que, diga-se de passagem, ele é muito bom. Esse filme é muito bom. De verdade, eu adorei assistir ele. Eu ia perguntar isso, porque acho que tu não tinha visto também, né? Acho que a Sil também não viu, né? Sim, foi a primeira vez. Não. E aí, eu quero saber as opiniões aí, porque, tipo, é um filme estranho, um filme bizarro. Tipo, eu já tinha visto ele, então revi agora, né? Mas eu lembro que da primeira vez que tu vê, ele causa um impacto mesmo. Então, eu quero ouvir também, Sil, o que é que tu. Qual foi a tua impressão dele? Eu tive que assistir metade do filme só, porque a outra metade é um monte de canguru morrendo É complicado. e eu fui pulando. É quando começa a matar canguru, não para mais, né? Nossa, a cena é longa. E são cenas reais, né? São, Porque são. eles pegaram, era a caça nessa época era legalizada e eles filmaram com caçadores reais mesmo, né? Que estavam lá fazendo tudo isso. Então são mortes de bichos de verdade. E assim, se eu já reclamo de bicho morrendo de mentirinha, não consigo, né? Então eu fui pulandinho ali. E até aparece uma mensagem no final do filme também, falando que era, na verdade, criticando mesmo essa caça legalizada, porque era um absurdo, assim, de quantidade de bicho morrendo, né? Então foi mais usado como forma de crítica. O diretor, a equipe, o que quer que seja, não teria poder nenhum para parar isso de qualquer forma, né? Mas é isso, não vi esse trecho. Mas é um filme, eu também gostei bastante do filme, mas é bem opressor, assim, né? Acho que durante todo o filme a gente consegue pegar esse sentimento desse lugar que, assim, é o que eu falei lá no começo, né? Que mulheres não são as personagens mais bem tratadas nos filmes que a gente vai conversar hoje. E nesse tem uma mulher que aparece só, mas, assim, tem até uma fala do Donald Pleasence, né? Que interpreta o Doc. E ele fala, tipo, por que que uma mulher. Alguma coisa, tipo. Por que que uma mulher não poderia? Qual que é o problema de uma mulher gostar de sexo, sabe? Isso eu achei super pra frentex. Mas a mulher que aparece é uma moça bem amargurada, né? Isolada ali no meio desses caras. Então, não é uma posição agradável de se estar. Mas é isso, acho que é um filme que capta muito bem esse sentimento de opressão, de estar. Tá, porque é uma cidade. né? Não é assim, o meio do deserto, tipo, não é uma pessoa, sei lá, perdida no meio do deserto. Existe uma cidade, mas é uma cidade perdida no meio do deserto. Então, assim, eu não sei quanto isso é melhor do que estar sozinho no meio do deserto. Aparentemente, não é lá muito bom também, né? Eu perguntei dessa questão perguntei se vocês tinham gostado e tudo mais, né? Porque, tipo, eu lembro que, revendo o filme agora, eu tive uma impressão diferente, assim. Eu continuo gostando bastante do filme, tá? É só porque a questão é que, assim, a primeira vez que eu vi, como tu tá acompanhando esse protagonista, assim, parece que tá tudo meio que conspirando contra ele, assim. Parece que é, tipo, um universo que tá, tipo, atacando ele, assim, de todos os lados, né? E aí, agora, vendo a segunda vez, eu percebi que, tipo, uma coisa que tinha me escapado completamente da primeira vez, ele é um baita de um escroto, na verdade. Nossa, eu ia Porque falar isso. muito do que acontece com ele é culpa dele, né? E o filme faz questão de mostrar isso pra gente. É isso que eu achei legal. Porque, por exemplo, quando ele tá lá, tipo, vendo os outros apostarem lá no jogo lá deles, ele faz questão de mostrar um cara que, no momento em que ele ganha a aposta, que ele ganha o valor que ele queria ganhar, ele recolhe o dinheiro e sai correndo. Enquanto que o nosso protagonista faz isso, mas depois ele volta e perde tudo, tá ligado? E, tipo, e ele tá sempre nessa posição de superioridade. Ele acha que ele é melhor do que os outros, enquanto o que o filme tá mostrando, assim, em algumas dessas cenas é que, tipo assim, o problema, em muitos casos, o problema é ele, sabe? Então, tipo, é lógico, né? O povo ali fica forçando ali que fique bebendo com eles e tudo mais, né, tal, mas, tipo, mas ao mesmo tempo, tem uma hora que acho que é o Donald, não sei se é o Donald Pleasant que fala, ou é o outro que fala que, tipo assim, tu consegue passar, tipo, meses aqui sem gastar nada, tipo assim, porque as pessoas pagam as coisas pra ti, ninguém te julga, ninguém te cobra isso de volta e coisa assim, sabe? Então, assim, dá pra ver que eles têm uma outra maneira de olhar o mundo. E eu não tô dizendo que eles sejam inocentes, porque eles também são bem escrotos, mas é que, tipo assim, eu passei a gostar menos do protagonista nessa revisão, porque eu percebi o quanto que ele é escroto também. Então, tipo, eu achava, da primeira vez que eu vi, eu fiquei com pena de tudo isso que aconteceu com ele. Depois eu vi que, ah, não, não, realmente é o cara fez por merecer, tá ligado? Porque ele tava com dinheiro na mão, e aí por que que ele voltou? Porque ele falou assim: se eu ganhar mais, eu não vou mais precisar voltar pra cá nunca. Sabe? Foi esse desprezo que ele tem por aquele lugar que fez ele ficar preso ali, sabe? Então, tipo assim, é quase como se fosse um castigo aquilo que acontece com ele. Porque se ele tivesse feito o que um morador da cidade fez, que é simplesmente sair quando tava com dinheiro na mão, isso não teria acontecido. Ele teria voltado para casa dele, teria visto a namorada, que por sinal, ele não telefona para ela nem uma vez. E tipo, Não. tá ligado? Ela simplesmente passou 6 meses lá esperando por ele, 6 semanas, eu acho, né? Esperando por ele. Enquanto ele não deu notícia nenhuma, dizendo que estava apaixonado, mas também quando ele fala que queria morar na Inglaterra e não necessariamente deixa claro se levaria ela junto ou não. Então, tipo assim, ele tem vários problemas, é isso que eu queria dizer. Tem vários defeitos. Mas eu continuo gostando bastante do filme e eu continuo achando a cena das mortes dos cangurus extremamente chocante. Eu acho que é a proposta do filme, como assim o mesmo falou, né? Mas não deixa de ser menos chocante por causa disso. Olha, eu não vi o filme, mas eu tô bem curioso por tudo que vocês estão falando. Assim, eu tô até imaginando. Eu não pesquisei, né? Quando eu soube da gravação, realmente ficou um pouco em cima, não deu para ir atrás. Mas eu tô bem curioso para ver esse filme, tirando a cena dos cangurus, que aí também eu vou ficar agoniado. Embora eu ache canguru um bicho esquisito, mas assim, não é por ser esquisito que eu quero que ele morra. Não, e tu vê ele agonizando, tá ligado? Não é nem É questão feia a que ele morre. cena, é pesada. Mas aí mesmo assim eu tô bastante curioso para ver. É um filme que ele retrata a masculinidade tóxica de uma maneira assim muito impressionante. Eu acho que foi isso que me pegou com esse filme. Ele é chocante, ele é hipnotizante. Eu não conseguia tirar os olhos do que estava acontecendo em tela, principalmente por causa dessa questão de uma espiral de desgraça. Na vida do personagem, que ele já começa pelo básico que é desgraça qualquer pessoa hoje em dia, ele tira todo o dinheiro dele. Então, uma pessoa sem dinheiro nessa cidade não é nada. Ao mesmo tempo, ele consegue ser alguma coisa nessa cidade, mas o que ele consegue ser dentro dessa cidade, sem nada, sem nenhum recurso, é algo que vai degradando ele. Tipo, ele não é um cara perfeito, ele não é um cara de valores íntegros, mas eu também não diria que o que acontece com ele é culpa dele. Não, ele é uma pessoa muito como quase todo mundo, que na primeira oportunidade que achou que ia se dar bem, agarrou aquilo com força. Todo mundo tem um momento de ganância na vida, talvez. E ele teve o dele e pagou um preço muito alto por isso. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que em suas necessidades de comer e beber, acabou se entregando a todas as aos eventos que vão se desenrolando cada hora pior que o outro, né? Depois que ele perde dinheiro, ele conhece um cara que paga umas cervejas para ele, ele fica puto, ele não quer, porque ele diz: ah, eu não posso pagar de volta para você, eu sei que você vai querer. Ele diz: não, tô só querendo que você toma a porra da cerveja, bebe a porra da cerveja. E aí começa a beber a cerveja, o cara chama para casa dele, conhece a filha dele, a filha, como a Sil disse, a filha é amargurada, porque não sabemos direito, nem entendemos muito bem. As explicações que são dadas talvez não sejam as reais, porque é um ponto de vista bastante, novamente, de masculinidade tóxica. Ele passa por mais uma noite de bebedeira, por mais uma noite infernal, onde ele perde a consciência e faz merda. Aquela cena do vômito, assim, é humilhante. Nossa, dá pra sentir naquela mulher a força da humilhação sobre ela, sabe? O quanto ela se sentiu humilhada por aquele momento. Assim, é muito pesado, esse filme é pesado. Ele não é um filme de terror, ele é mais assim um horror psicológico, sabe? E o tempo todo, o deserto, a quentura, o suor. Depois disso, ele vai para casa do médico, né? A cabana do médico. E aí a gente tem a sequência dos cangurus, que é assim, desoladora, desoladora. Não sei nem se a Austrália ainda permite a caçada de cangurus dessa forma, ou de qualquer forma, nem acabei nem pesquisando, mas realmente aconteceu. Eu li que o diretor, ele encontrou caçadores reais e foi numa caçada real. E ele pediu para que os caçadores se comportassem como eles se comportam. Tipo, esquece que a gente está aqui filmando com uma pequena equipe, esquece que a gente está aqui, faz o que vocês fazem. E os caras fizeram. E para vocês terem uma ideia, o diretor, ele era vegano na época e ele ficou horrorizado. Acho que um dos diretores da produção, ele passou mal. Então, tipo, eles fizeram um retrato da Austrália real. Tem dos anos 70. Esse filme também é um retrato da Austrália real. Então, assim, é condenável, é mega condenável. Mas fica naqueles dilemas de o que a arte pode trazer ou não, sabe? Então, e aí ainda tem as questões sexuais, que é um filme que tem muita questão sexual. Eu fiquei muito impressionado com isso. O próprio. Tipo, por exemplo, temos uma personagem feminina. A nudez é só do personagem masculino. Não, mesmo quando ele tenta ter algo com ela, a gente não tem a nudez completa dela. Mas a gente tem a nudez completa dele. E tem a questão da relação ali entre homens, da amizade que só existe entre homens. Em certo momento, os caras estão bebendo dentro da casa. E o Grant tá só conversando com a menina. E aí um homem pergunta pro outro: nós estamos aqui bebendo e jogando, ele prefere ficar conversando com uma mulher? Aí o cara responde para ele: ele é professor. Aí todo mundo meio que: oh! E ao mesmo tempo, essa questão de relações masculinas toma uma reviravolta quando ele encontra o médico, porque. A coisa vai ao extremo da loucura, da violência, da amizade, da broderagem e termina com um notável sexo entre eles dois. Eu não sei nem se a gente pode chamar aquilo de uma violência sexual, de um estupro, né? Perdão o uso da palavra direta, mas porque eles estavam loucaços e aí depois a gente tem no filme, eu acho essa parte sensacional. Imagens que remetem ao que eles viveram ali. E se você tinha uma dúvida se não foi consensual, meio que essa dúvida acaba, sabe? Mas foi daquele momento, uma loucura. Tipo um momento mais homoerótico do Farol. Ah, esqueci o nome do diretor. Robert Do Eggers. Eggers. Do Eggers, isso. O momento homoerótico do Farol entre os dois personagens masculinos. É mais ou menos aquilo, sabe? É tipo, havia um espaço para uma concretização e esse espaço foi aproveitado na vida daquelas duas pessoas. Foi uma merda. Causou o fim do derretimento do cérebro do personagem principal. Tanto que a gente vai ter, ao final, né, uma tentativa de homicídio que vira uma tentativa de suicídio. Aquilo que o policial falou, Eu quase não tenho trabalho aqui. O que a gente tem são algumas tentativas de suicídio. Então, cara, é um filme doido. Eu fui sem ler sinopse. Eu fiz esse filme hoje sem ler a sinopse dele. E eu fiquei, caralho, que filme é esse? Filmaço. Extremamente perturbador, mas um filmaço. Recomendamos, gente, assim. Recomendamos com várias Vão sobressalvas. com. Vão num dia que vocês estiverem bem. Eu queria falar um detalhe sobre uma coisa que eu já comentei, que é sobre saber filmar deserto. A maior parte desse filme se passa na cidade, se passa em casas, mas o deserto está sempre ali presente. O diretor, né, ele instruiu que nada fosse azul ou verde. Toda a paleta de cores tinha que ser quente, vermelho, amarelo, marrom. Essas são as cores dos filtros, das roupas dos personagens. Então, os interiores eram borrifados com poeira avermelhada, né? Então, ele passa. Tem um momento que o personagem, ele vai atrás de emprego. E ele vai num local que é a agência de empregos. A porta é toda vermelha. Só que quando ele bate, a poeira sai e você descobre que a porta é branca. Porra, é uns detalhes assim, bem feitos. Um filme muito, muito, muito bem feito. Esse filme é muito bem feito. E ele demorou muito tempo para ser filmado. Eu tava lendo aqui que ele foi rodado em 7 meses. Meu Deus. Demorou 7 meses só para Nossa. filmar esse filme como o diretor queria. Tem umas outras curiosidades muito legais. O Daniel, a gente já brincou sobre a cerveja. O ator que faz o xerife Jock, né? Ele rejeitou completamente a ideia de beber cerveja sem álcool. Toda a cerveja que ele tá bebendo ali é com álcool. Tinha Meu dia Deus. que. Todo, tinha dia de filmagem que ele bebia 30, 30 daquelas tulipinhas. E ele não pareceu alcoolizado em momento nenhum. E quando o diretor questionou ele simplesmente virou para ele e falou: "Você cuida da direção, eu cuido da bebedeira." Que homem! E até algumas frases do filme. Tem um que eu morri de rir, que é quando o personagem do Heinz, né, que é aquele segundo ciclo de merdas na vida do personagem, começa, que ele acerta o taco no rabo de um cara atrás dele. Aí ele fala: "Tô apenas checando óleo." Esse foi improvisação do personagem, cara. Eu morri de rir com essa cena. Eu fiquei zoadíssimo. Depois eu vi, caralho, não acredito que isso foi improvisado. Enfim, é um filme assim muito marcante. Esse é. E é isso, né? Impressionou o então desconhecido Scorsese, né? E ele tal, diz que ele tava tipo, não, não é possível que esse diretor vai fazer isso. Ai, olha lá, ele fez. Umas paradas assim. E o co-chef tava sentado tipo na frente dele, assim, tava ouvindo o que ele tava falando. Mas muito bom. E para quem tiver curiosidade, né, esse filme virou uma minissérie de 2 episódios em 2017. Vocês chegaram a ver? Claro que Não, não, né? né? Acho que Claro que Daniel, não. talvez só. Não, claro Super que não. curioso de saber o que aconteceu isso. Por que que eu faria isso Pois é. comigo mesmo? Tá ligado? Então, acho que não deve valer. Mas talvez os cangurus que morreram na série não sejam de verdade, pelo menos. Ah, provavelmente não seria. Acho que, né, 2017 já acho que não, isso não ia rolar. Vamos para 2001, então, falar de Vampiros do Deserto, The Forsaken, que foi dirigido e escrito pelo J.S. Cardone. Reúne muitos rostinhos famosos, muitos crushes dessa época, né? Começa já tocando new metal, já me atraiu ali desde o começo por causa disso, mas é um filme peculiar. Samuel, a sinopse, por favor. Ah, enfim, esse filme, né? Vamos lá. Vampiros do Deserto nos apresenta o Sam, que é um editor de trailers de filmes de terror tipo B. Olha só, eu achei muito específico Sucesso, é. esse como é que é? Essa profissão dele, achei muito específica. Que ele vai fazer uma viagem de Los Angeles até Miami, primeiro para entregar uma Mercedes Vintage. Belíssima, que carro espetacular, e participar do casamento da sua irmã. No caminho, ele vai atravessar o deserto do Arizona, quando, sobre um estranho evento, ele acaba sofrendo um problema no carro, né? O pneu fura e ele perde a carteira dele. Cara, eu fiquei assim, como é que a pessoa viaja e não se organiza, né? Mas beleza. Então, sem dinheiro e sem escolha, ele dá carona para um outro rapaz que ele conhece, chamado Nick, que é um passageiro aparentemente amigável, que se oferece para pagar a gasolina, né? E durante essa viagem, eles então encontram rapidamente um grupo de pessoas muito peculiar que está ali também com problemas no carro, e eles dão ajuda no carro. E aí as coisas ficam ainda mais complicadas depois que eles pedem desse grupo estranho, quando eles encontram uma garota chamada Megan, que está em total estado de choque, vagando à beira da estrada e completamente perdida. Por causa desse encontro com a Megan e o retorno do grupo de pessoas muito estranhas fazendo uma gigantesca baderna no motel onde eles estão, no motel de beira de estrada onde eles estão, o Nick acaba revelando que ele é um caçador de vampiros, né? Porque no passado ele mesmo foi infectado por um tipo de vampiro centenário. E aí, depois que ele conseguiu se curar, entre aspas, assim, entre aspas não, ele se curou mesmo. Ele tá lutando contra os vampiros que ele encontra no caminho. Ok, é essa realmente a explicação. Tô tentando fazer parecer boa, mas é uma merda. Enfim, com a Megan, eles também descobrem que ela foi mordida. Ela está ligada ao vampiro-chefe do grupo de estranhos que eles conheceram. E acaba que o próprio Sam fica infectado por esse vírus do vampirismo após ser mordido pela Megan. Então a gente vai ter esse trio aí tentando sobreviver a uma caçada pelo deserto e por suas longas estradas em linha reta contra esse grupo de vampiros que, liderado pelo Mestre Kit, né, tenta retomar o controle da situação, já que esses personagens que estão contaminados, eles estão ligados a ele. E segundo uma revelação do Nick, a única maneira deles se curarem é matando a origem da infecção. Ou seja, o Mestre Kit. Então, esse grupo aí vai se unir em grandes aventuras pelo deserto do Texas para tentar sobreviver aos vampiros do deserto. Tan, tan, tan. E aí, foi o que eu consegui fazer. Gente, se o filme anterior foi para deixar a gente tenso, esse é para deixar com o cérebro lisinho, igual um peito de frango. Perfeito, perfeita descrição. E assim, mulheres sofrem nesse aqui porque elas não, assim, elas são meros adereços ali na história, né? Os dois personagens principais, o Sean e o Nick, na real, estão um pouco se fudendo pra ela. Eles estão é um afim do outro, que a gente percebe essas coisas. Ah, eu ia dizer, a única coisa boa desse filme é a delícia que é esse casal, porque eles são um casal, Não foda-se. é? Então, Foda-se se eles não são, eles são. eles estão ajudando a Megan por pura obrigação ali, né? Não tem, O que não eles tem querem nada muito é comer um demais. ao outro, e isso é revelado no final. Aqui tem objetificação masculina, sim, gente. Já Tem, de vez em quando faz bem também. falei várias vezes nesse podcast. Mas, Felipe, você que está voltando agora. Primeiro, seus comentários. Olha, eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu tive um pouco essa sensação que você falou agora, Sil, que ele é um filme bem assim, né? Esforço cognitivo zero, né? Você simplesmente liga, bota o DVD e vai, e segue. E ele vem ali, ele é de 2001, não é isso? Então, era muito comum você achar filmes meio com essa vibe, assim. Eu acho que, com raras exceções, não era um período de você ter filmes de terror muito sérios ou muito assustadores. Bom, o que eu posso dizer do filme é que eu acho interessante, né, trazer o cenário, né, para essa caçada vampiresca, para um cenário que não vai incluir castelos e coisas, digamos, mais tradicionais. O que também não é nada inédito, né? Porque a gente já tinha tido Um Drink no Inferno, enfim, outras obras do título. Mas eu achei esse filme divertido, sabe? Eu gosto desse filme dentro dessas limitações. Eu até simpatizo com os personagens. Eu acho que não é também aquele filme bobo e que você não, sabe, os personagens são altamente idiotas, você não dá a mínima para eles. Eu acho que você até compra ali o trio, né, o trisal, né, e vai acompanhando. Agora, ele também é um filme bem esquecível, porque eu lembro que quando A Silmi falou desse filme, na minha cabeça veio aquele Vampiros do John Carpenter, sabe? Ah, sim. Que eu acho que é do mesmo período, mais ou menos, talvez um ano antes ou depois, uma coisa. E aí ficou na minha cabeça. Só que aí quando eu comecei a relembrar do filme, até para participar da gravação, eu disse, não, eu tô pensando num filme, mas eu tô lembrando de outro filme. Aí eu fui pesquisar e fiz, não, um é o do John Carpenter. Esse não é o do John Carpenter. Tanto que a maioria das lembranças que eu tinha era do John Carpenter, que eu acho bem melhor. Mas é isso, ele me parece um filme esquecível, mas que não lhe ofende ao assistir. E é isso, eu acho que você consegue simpatizar com os personagens, principalmente com o trio, né? E gosto desse cenário. Não que a direção de arte seja, meu Deus, que deserto lindo, Mad Max perde. Não. Perde não, mas eu acho que traz um quê de diferença, talvez, para algo que a gente sempre se acostuma, né, a ver em outros cenários. Mas, sei, de 0 a 10, eu daria 5,2. Olha Já só. ficou acima da metade. Específico. Eu ia dar Exato. 4,8. Eu ia dar 4,8. Mas aí, na hora, é tipo TCC. A apresentação foi boa, aí vai para 5,2. Vai para final do mesmo jeito, mas vai precisando de menos. Tá valendo. Tá valendo. Eu lembro que assim, eu sugeri esse filme, né? Eu sugeri esse tema, daí eu pensei nesse filme, mas eu falei quando eu sugeri que assim, eu meio que me reservo o direito de trocar de filme caso ele seja ruim, porque eu só vi na época do lançamento. E daí eu fui ver agora e eu achei ele muito divertido, né? Muito divertido mesmo. Foi tipo, então assim, foi melhor do que eu esperava que fosse, talvez. Eu concordo com vocês que a tensão sexual ali entre os dois é notável, né? E tanto é que o filme ele tenta disfarçar isso inserindo cenas de nudez de mulheres, né? Tipo, para tentar, sei lá, ou tentar disfarçar, para tentar compensar de alguma maneira, não sei. Mas tipo assim, eu ficava contando quantas cenas de nudez tinha, porque tipo, tem uma literalmente na primeira cena já. A Já primeira começa o cena. filme com a mulher Sim. tomando banho. Então, tipo. E aí depois ele começa a dirigir o carro assim, eu contei de novo, tava tipo 6 minutos de filme, daí tem do nada uma mulher na estrada levanta a blusa para ele também. Então, tipo assim, tem várias cenas de nudez gratuita. O que eu acho, sei lá, divertido nesse filme é essa mitologia que ele cria, que é uma mitologia muito absurda, uma mitologia que não faz sentido nenhum, sabe? Porque tipo, Zero, zero. sei lá, ele tem um amigo dele ali que é tipo o caçador de vampiros, né? Que também é o cara que tem, parece ter 18 anos na cara e tipo, tá interpretando um experiente caçador de vampiro. Mas, tipo, É. aí o que acontece? Tem uma ideia que eu acho muito interessante, que assim, os vampiros, eles têm que ter um motorista para dirigir para eles durante o dia. Só que em vez de eles terem uma limusine ou uma caminhonete ou qualquer coisa, eles ficam tudo enfiado dentro do porta-mala do carro. Um O carro que? buleiro. Um carro fudido que não serve pra porra nenhuma. Que não funciona nada, tipo assim, eles ficam tudo enfiado dentro do porta-mala, o que já não é uma ideia muito interessante. Só que o que acontece? Esse caçador de vampiros tem uma hora que ele, tipo, que ele sabe que todos os vampiros estão dentro de um hotel e não tem mais ninguém lá dentro do hotel, só o vampiro. E é dia. Por que caralhos que ele simplesmente não coloca fogo no hotel, então, e mata todos eles com a luz do sol, por exemplo? Já que eles estão no Sim. deserto, eles não teriam para onde ir, sabe? Tipo, ou então ele vai lhe dar uma paulada na cabeça do motorista dos vampiros, mas, tipo, não é capaz de furar o pneu do carro, por exemplo. Ele não tem pra... Tem umas coisas assim que o filme até tenta justificar pra gente, que ele fala assim. Ah, só dá pra matar o Forsaken ali que chama, né? Tipo, em solo sagrado. Quer dizer, eu acredito que dê pra matar em outros lugares também. Só que no caso, assim, pra parar a maldição, que eles falam que é tipo assim, pra curar as outras pessoas, teria que matar eles em solo sagrado. Então essa é a desculpa que o filme dá pra eles não tomar decisões que seriam decisões mais acertadas, digamos assim. Ainda assim, não tem por que eles manter vivo todos os outros vampiros lá que ficam matando um monte de gente ao longo do filme. Então essa parte não faz muito sentido. Mas beleza. Tem outras coisas que me chamaram a atenção agora vendo o filme, que é tipo assim, o elenco de fato é muito bom, é um elenco grande até pra época, né? E aí tem ali num papel secundário, tem o Simon Rex, que depois ficou conhecido por fazer os Todo Mundo em Pânico e tudo mais, mas ele também fez o Red Rocket, né? Que é um filme do Sean Baker, que é bem legal. Então, tipo Ótimo, assim, tá, maravilhoso. tá ali num papel secundário, assim, tipo, ele é só o motorista e tudo mais, tipo, então, assim, é curioso ver ele participando aqui também, sabe? Então, assim, de maneira geral, eu acho que para mim foi um filme que funcionou muito bem, assim, porque eu consegui relevar essas burrices do roteiro, e tenho várias de fato, ao mesmo tempo em que eu consegui aproveitar o filme, porque eu acho que se tu não entrar na viagem ali, tipo, realmente daí só vai ficar uma porcaria mesmo, né? Porque nada ali faz sentido. Mas se tu entra na viagem junto com eles, eu acho que fica muito, muito divertido mesmo. E o que eu gosto desses filmes dessa época é que eles ficavam o tempo todo. Tipo assim, o filme já era feito meio que tentando forçar uma continuação, né? Que daí, por exemplo, ele fala aqui que tem dois vampiros desses Forsaken, né? Dois vampiros nos Estados Unidos. E aí ele tava caçando um, mas na verdade tava atrás do outro, então nós temos que ir atrás do outro agora. E tipo assim, pra deixar uma abertura possível, a continuação que nunca veio, tá ligado? Então, tipo, acho legal isso também. Mas, sei lá, cara, eu me diverti com o filme. Tem algumas coisas que não. Que também que acho que envelhece um pouco mal. Tem umas horas ali que o filme insiste em fazer uns efeitos na montagem ali que não faz muito sentido. Que eu acho que talvez seja, tipo, quase que uma piadinha interna, porque o protagonista, ele é editor, né? Ele edita trailer, então me parece muito esses efeitos que coloca em trailer que depois não vai estar no filme. Mas no caso aqui, tá dentro do filme e não combina, não faz muito sentido. Mas sei lá, de maneira geral, eu daria uma nota 7 pra ele, porque me divertiu. Ah, eu só me É irritei. isso. Eu só me irritei com esse filme. Meu Deus, que filme leso. Ah, é porque. Não, você esqueceu de falar um detalhe: que o cara fala, não, a gente só pode matar ele em solo sagrado. E não mata ele em solo sagrado. Não, mas Eu me. eles matam É ele o quê? num. A casa tá em cima de um cemitério. Ah, é? Não, ele fala. Até que ele fala assim, it's holy ground, baby. Um fala pro outro, assim, tipo, deixando bem claro a atração dos dois ali. Não, é que ele olha pra fora lá naquela casa, né? E aí ela fala que, ah, tipo, ela até explica que é por isso que não puderam construir estrada por aqui, porque tem um cemitério espanhol, se não me engano. Não lembro agora o que é que ela fala. Aí ele fala, ah, tá, então aqui é terreno sagrado, então. Daí é que ele mata. Ah, não, beleza, entendi, porque esse foi um, já tava num momento assim, eu preciso responder as notificações do celular, porque, nossa, esse filme, pelo amor de Deus. Mas, nossa, uma coisa que eu tava muito incomodada, é que tipo, ah, beleza, é um filme de vampiros, né? E ele quer se passar no deserto, e acaba que o deserto não tem essa retratação de deserto boa, sabe? Como o filme anterior que nós comentamos. É, onde os filtros são muito bem colocados, mesmo à noite, gente. Mesmo à noite os filtros são muito bem colocados. As cores escolhidas são muito boas. Nesse filme, não. Você, por exemplo, eles estão colocando o filme todo praticamente em filtro azul nas cenas noturnas. Então, tipo, fica desagradável. É realmente uma estética bem desagradável nesse filme. Eu ficava me incomodando o tempo todo. O quanto ele era mal filmado, o quanto ele estava sendo mal dirigido. E, nossa. Acho que talvez é o primeiro filme de vampiros onde não há presas de vampiros nos vampiros. Vocês repararam isso também? É verdade. Não, ele Os morde e fica a vampiros marca da boca toda, né? mordem com a boca toda. Eles são seres que mordem com. Todos os dentes estão ali para fazer o trabalho. E ao mesmo tempo, é curioso como o filme é extremamente covarde em não mostrar carnificina. Em compensação, peitinho está mostrando pra caramba. Eu tipo, fiquei. Ué! Sempre Qual assim. é a lógica? E bundinha masculina não teve nenhuma. Os meninos estão morrendo de tesão para se pegar o filme todinho e nada. Ah, é o patriarcado, o que ele faz com o jovem que deixa no armário, né? Mas tudo bem. E Tá aí. vendo? O filme é muito mais profundo do que tu achava Do que que você. ele Eu já fui descobrindo várias camadas aqui sobre como homofobia destrói vidas. Mas enfim. Essa lógica tipo, da violência. Tem toda uma cena de os vampiros chegando. Numa galera que tá festejando, um grupo de jovens festejando no deserto, e eles pedem cerveja, e os caras são idiotas com eles, e eles são idiotas também, porque, porra, que vampiros babacas. E aí eles fazem uma carnificina no local, mas você não vê, tirando a cena ali do coração, que inclusive True Blood acho que copiou, né? numa das temporadas. E a cena, inclusive, é mal feita, tipo, podia ser genial, podia ser bonita, bela, macabra. Não, é só um coração sendo arrancado na hora e passa a língua. Into Blood fez lindo, porque o vampiro lá tira o coração e ele suga como se fosse um canudinho. É lindo, sabe? Mas ainda é o Alexandre Skarsgård que faz isso. Mas enfim, você não tem carnificina nesse filme. Você tem flashes, umas imagens muito, muito, muito rápidas, tá? Pra poder entender que houve uma carnificina. E aí, o filme tenta ser aquela coisa de várias coisas ao mesmo tempo, né? Tenta ser uma franquia teen. A gente tem que. Acho que bem lembrado pelo Felipe, que é um retrato de sua época. O terror não estava muito em alta nessa época. Tinha umas tentativas de fazer umas coisas aqui, outras ali. E talvez iniciar umas franquias. Esse foi um desses filmes. Deu tudo errado, né? Ele tem até um final com ideia de continuação, né? Que dizem que os fãs pedem até hoje, tipo, três pessoas devem ser, tipo, esperando a continuação desse filme. Não faço ideia de Os que grupo de pais do fãs são ator, esses. tá É, ligado? os pais do ator, sendo que a galera é uma boa, o elenco é bom, fizeram trabalhos melhores. E, tipo, novamente, pegada da Sil, personagem feminina, a tal da Megan. A gente tem a nudez dela no início, a gente tem só surtos e descontroles dela. Você pensa, ah, ela tá catatônica, quando pensa que não, ela foge com um carro. E aí, do nada, do grandíssimo nada, no arco final do filme, ela volta a falar. Sim, é muito bom, porque eles não Eu mostram nem fiquei, a parte que ela, mulher, tipo, tu não quando é fala, muda? ela já tá falando, assim, ela já tá no meio de uma frase quando volta, assim. Sim, não teve nem. E ninguém nem ficou Sim. impactado, não. Ficou todo mundo, realmente, você está certo. Porra, tá certo, ela tava muda por 1 hora e 20 minutos. Caralho, velho, que filme maluco. Mas é isso, vale pela tensão sexual dos personagens que existe desde o início, eles se encontram. O carro eu achei que seria um personagem, mas no fim é só um objeto mesmo qualquer. Eu tinha Que gostado vai muito da sendo apresentação do destruído carro. também, né? E Tipo. vai sendo destruído, mas vai sendo destruído de uma maneira que você não sente falta. Porque, nossa, os buracos desse filme é uma coisa assim absurda. Eu ia fazer uma piada sexual terrível, mas eu não vou chegar a esse ponto. Que o cara no começo do filme, se acontecer alguma coisa com o meu carro, você vai se fuder, você vai morrer, você vai pro inferno. Aconteceu nada com o cara, nada, porra nenhuma. Então ele destruiu a Mercedes belíssima, toda montada. O cara destruiu a Mercedes. Então, tipo, nossa, que filme fuleiro. Esse é complicado. Mas eu também me diverti assistindo, assim, tirando todos os poréns, nada faz sentido realmente. E assim, os vampiros não só não têm presas e tal, mas eles desperdiçam muito, né? Nossa, meu Deus. Eu entendo essa coisa que eles falam de que tem que disfarçar, tem que fingir que foi briga de gangue, assim, né? Que pra explicar os mortos, assim, as presas. Mas eles desperdiçam mesmo. Eles, tipo, não mal usam as presas deles. E a outra coisa é que, tipo, eles aparecem, né, nesse carro fudido e tal, que não para de quebrar na estrada. Aí eu pensei, ah, sei lá, né, são vampiros jovens. Daí quando rola a explicação de que o Kit tem 500 anos, eu falei, What mas, the gente, fuck? é o Lestat em sua pior fase, assim, sabe? Então é essa doideira, mas é isso que eu esperaria de um filme de 2001, assim, nenhuma surpresa. Eu tava aqui Então. vendo algumas curiosidades. O diretor, né, que é e roteirista, né, que é o J.S. Cardone, ele teve uma frase que ele disse que era para evitar os clichês vampíricos. Sem presas, Ah, bom. sem alhos, sem cruzes, né? Que o filme era para ele ser uma metáfora contemporânea sobre doenças sexualmente transmissíveis ou vício. Então ele tenta botar. E assim. É, meio que tá na cara essa mensagem, é bastante óbvia, mas ela não é nada sedutora igual o It Follows. Isso, It Follows é assombroso como essa mensagem da a maldição ser uma IST praticamente, é incrível. A base do filme é essa, você fica desconcertado com isso do começo ao fim do filme. Agora nesse não, tipo, é sem graça, ah, tá aí, parece meio puritanismo, sabe, até em alguns pontos e tal. É, porque os vampiros têm ali, estão vivendo a vida deles. E que, como a Sil disse, eles matam mais por diversão do que pra beber sangue. Porque o que eles desperdiçam de sangue não é brincadeira. Tipo, por que vocês estão fazendo isso? Eu pensei que era fome, sabe? Então, tipo. Sim. E foi um filme caro, gente, pra época. Custou 15 milhões de dólares. E a arrecadação não foi nem de 9 milhões. Foi um fracasso total, total, total, total. que anulou, né, essa continuação e deixou o fã-clube extremamente Fã-clube. nostálgico. Fã-clube de duas pessoas. Sei lá, a comunidade no Orkut devia ter mais 5 pessoas, no máximo, no máximo. Bom, talvez ganhe um remake, né? Nossa. Ai, não, para. Nem Sempre bate na possível, madeira. Hoje Né? em dia Sempre tudo é possível, possível. mas, meu Deus. Mas assim, por mais que ele não tenha feito. É, fez aqui os 8 milhões, né, de bilheteria. É, esse tipo de filme é o tipo de filme que se pagava. Na época se pagava no mercado de home video, porque é o tipo de filme que fazia sucesso no DVD e tudo mais, né? Então, acho que despesa ele não deu, mas também não o suficiente pra não conseguiu nem ganhar uma continuação direto pro vídeo, tá ligado? Então, tipo, que já diz muita coisa, levando em consideração que o J.S. Cardone, nosso diretor aqui, ele dirigiu a continuação do 8mm, aquele filme com o Nicolas Cage, teve uma continuação direto para vídeo que foi dirigida pelo J.S. Cardone. Então, tipo assim, nem isso, ele não conseguiu fazer uma continuação desse filme aqui nem pro vídeo. Então, tipo, já diz muita coisa também, né? Com certeza. É impressionante. Vamos falar então agora de Vingança, Revenge de 2017, filme da Khalifa Ja. Lembrem-se, né, para quem não está associando o nome à pessoa, que é a diretora de A Substância. Bom, eu não vou falar nada sobre ele ainda. Samuel, pode mandar a sinopse. Revenge, Vingança, disponível no Prime Video para quem ainda não assistiu, né? Inclusive, uma coisa que a gente não fez hoje, né? Que todos esses filmes que nós falamos hoje estão disponíveis em streaming, em fácil acesso. Revenge está Aproveita no porque é Prime raro. Video. Aproveita que é raro. Revenge está no Prime Video. Vampiros do Deserto está na HBO Max. Waking Fright está na Darkflix. Para quem tem a assinatura também, é uma boa oportunidade de vocês poderem ver os 3 filmes dessa vez nos streamings da vida. Mas vamos lá. Em Revenge, a gente vai acompanhar a história da Jen, que é uma jovem americana extremamente ambiciosa, extremamente linda, extremamente gostosa, que está acompanhando o seu amante Richard, que é um executivo francês casado e com filhos, até a sua luxuosa e isolada mansão no deserto, que não é dito o país onde eles estão, mas o filme foi gravado no Marrocos, para um fim de semana só entre eles dois, antes de uma tradicional caçada anual que o Richard faz com os amigos dele, que são sócios da empresa dele, o Stan e o Dimitri. Então, o Richard chega com a Jane antes de helicóptero, uma bela cena, inclusive, passando. Inclusive, quando esse filme é muito bem filmado, é lindamente filmado, mas eu ainda vou chegar lá. O Richard chega antes com a Jane de helicóptero, né? E planeja manter o relacionamento em total sigilo, aproveitando os momentos com ela, de forma extremamente intensa, claro. Mas os amigos desaparecem mais cedo. E a Jen vai despertando do início de que ela leva um susto, né, com a presença dos outros homens. Ela acaba se deixando levar pela noite de álcool, conversas, diversão, as companhias, e acaba despertando o interesse também do Stan, que é um dos amigos sócios do Richard. Depois de uma noite de muita bebida e diversão, o Richard deixa a Jen sozinha em casa. Ele sai mais cedo para levar os passaportes para a área, para o chefe de caçada, alguma coisa assim, diz. E a Jen é recebida pelo Stan com um café da manhã, dizendo que o Richard vai levar a noite inteira a manhã inteira para fazer isso e tal. Ela fica um pouco desconfortável ao saber, fica mais desconfortável ainda, percebendo os olhares do Stan. E como ela vai embora dali naquele dia, era para ela ir embora realmente, e os homens chegaram mais cedo, os outros homens chegaram mais cedo, ela diz que vai fazer a mala para, enfim, ir embora. No quarto, no seu próprio quarto, ela é questionada pelo Stan de forma surpresa se ela não estava interessada nele. E ela brinca dizendo que ele não é o tipo dela, ele é baixinho. E aí o Stan parece magoado, ri ali um pouquinho, mas aí ele fala: mas na noite anterior eu não era baixinho, né? Ela não entende direito e ele começa a questionar ela, dizendo que ela era uma puta que estava se esfregando nele ontem à noite, e morrendo de tesão. E a cena acaba descambando para um estupro. O Stan violenta a Jen. Nesse mesmo momento, o Dimitri observa e não intervém. E quando o Richard volta, as coisas ficam mais complicadas, porque ela está em estado de pânico, ela quer ir embora, ela está com muita raiva. O Richard descobre o que acontece e puto com o Stan, mas fica puto por outros motivos, não porque ele fez, pelo que ele fez. E por causa disso, demonstrando os reais motivos de ficar com raiva, o Richard oferece dinheiro e um suposto emprego no Canadá para silenciar a Jen. Quando ela ameaça contar tudo à esposa dele, o Richard toma atitudes ainda mais drásticas. Ele dá um tapa que arrebenta a boca dela e joga ela no chão. E por causa de tudo isso, ela sai correndo pelo deserto, o Richard atrás, o Stan e o Dimitri juntos. Ela chega num penhasco, faz ameaça. Eles estão ali dizendo para se acalmar, para voltar, que não vai acontecer nada, que vai dar tudo certo. Quando ela decide acabar com a ameaça, ela dá um passo para frente e o Dimitri joga seu braço, empurrando ela do penhasco. Ela cai e é empalada num tronco seco no cânion do deserto, que deixa praticamente morta. Só que, contrariando as expectativas, a Jen ela sobrevive à queda e a essa perfuração. E ela sozinha consegue se libertar da arma. Então, carregando uma fúria dentro de si gigantesca, ela, mesmo sangrando e ferida, vai transformar sua dor em uma busca por vingança extremamente silenciosa e feroz. E a gente vai ver um banho de sangue nesse filme. Ai, eu vi muito, eu vi alguns comentários, né, sobre esse filme. E acho que o que o pessoal, uma coisa que me chamou a atenção assim no que o pessoal, que as pessoas elogiam nele é justamente os exageros que a gente ia ver novamente em A Substância, né, os exageros que a Coralie inclui no filme assim, porque de fato ele é super fantasioso, né? Era impossível essa moça ter sobrevivido àquela queda e ao empalamento, mas como é impossível também a quantidade de sangue que todas as pessoas perdem e continuam vivendo. Então é muito uma fábula assim, né? Essa história assim. O que não é nada fantasioso é justamente o estupro no começo, que é o que me pega, né? E acho que é o que pega também outras pessoas. Porra, os caras eram caçadores, sabe? Sei lá, se vinga deles por isso. Qualquer coisa. Eu não gosto muito dessa história de, ai, isso é um filme de estupro e vingança, mas é feminista. Não sei se eu consigo enxergar desse jeito. Então, rola uns sentimentos mistos para mim. Eu acho divertido assim essa segunda parte, né? Por conta dessa fantasia e dos exageros todos, o sangue escorregando, as pessoas escorregando sangue lá pro final na casa, assim, aquela perseguição dentro da casa, achei É sensacional. Tom e Jerry, aquela perseguição, né? Tipo, correndo em círculos, Exato, assim. exato. Sim. Mas é que para mim é um obstáculo muito grande que eu tenho que passar e que nem sempre, pouquíssimas vezes, é recompensado, sabe? Mas eu sei que é um assunto bem divisivo assim também, e é isso. Enfim, quero ouvir de vocês. Assim, eu assisti Revenge a primeira vez e fiquei com sentimentos muito conflitantes. Muito pelos motivos da Sil também. E eu achei depois que eu pensei, eu vou tentar assistir pela segunda vez para ver se eu ressignifico. E meio que sim, meio que não. O sentimento mesmo que foi quase que o mesmo. Acabou que eu apreciei muito a forma técnica como esse filme é feita. A Coralie é o primeiro longa dela, né? Ela estreou com esse filme. E é curioso como o público geral ele gosta muito de histórias de vingança. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, de uma franquia que eu detesto. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir, eu só vi o primeiro filme, nunca vi os outros. Que é aquela Doce Vingança, de 2010. Sim. E esse filme fez muito sucesso. Doce Vingança fez muito sucesso. Que é um remake, não é? Inclusive, a Spitting Grave ganhou uma outra versão em 2019, né? Alguma coisa assim, enfim. Mas as pessoas gostam desse tipo de filme de vingança e tal. Só que o motivo acaba atacando algumas pessoas. Tipo, Doce Vingança é muito trágico, é horroroso aquilo. É horroroso que eles mostram em cena no primeiro. Só assisti o primeiro filme. Eu fiquei muito, caralho, que merda de filme. E Revenge, ele tem esse lado desse crime, E tem o lado dessa fantasia que vai pelo lado do horror extremo francês, que a Coraline é uma herdeira praticamente. Esse filme está em várias listas de retorno, né, de horror extremo francês. Então ele acaba me fascinando por isso, nesse ponto. Pela violência, pelo aspecto da beleza dessa violência e pela sanguinolência, que a gente sabe que é extremamente exagerado nesse subgênero. Eu gosto pra caramba da sequência das mortes. Não, é inevitável, não tem como apreciar. São muito, muito bem feitas. E o texto nesse ponto, por mais que ela vire uma personagem silenciosa, o texto dos homens, os três homens, é assim, uma dose assim de. Até, e eu fiquei até reflexivo sobre isso, porque, cara, principalmente na juventude, eu já vi muito homem falar daquele jeito. Já vi muito homem falar daquele jeito. Gente próxima, sabe? E aí, tipo, não reagi. Como homem jovem, não reagi. Eu não tenho mais esse tipo de pessoa ao meu redor que faz esse tipo de comentário. Mas eu me botei numa reflexão pessoal de caralho, eu não reagi quando eu vi esse tipo de merda. E eles falam umas merdas pesadas. Mas esse filme, tecnicamente, ele é impecável. Como esse filme é bem feito. Com essa parte do horror extremo, dos banhos de sangue, do sangue jorrando, do sangue espirrando. A cena do que ela encontra o Richard, que os outros dois já morreram, e aí o Richard tá nu pela mansão, e ele percebe que ela tá no vidro atrás dele, quando ela atira com a espingarda nele, que abre um buraco, um rombo no abdômen dele, esse rombo tá ali presente nesse arco final todinho. Que delícia de cena. É exagerado? É exagerado. Parece que ele tem 60 litros de sangue. Mas é muito bem feita. Então é esses sentimentos controversos que eu sinto com esse filme, sabe? O que eu acho legal desse filme, e aí pegando carona em Samuel, é isso. Eu acho que filmes de vingança, eles têm pelo menos para mim. Eu acho que desde Carrie, a Estranha, não é, que eu vibro quando personagens injustiçados resolvem se vingar. Então, não só no terror, você pega qualquer filme. Falamos mais cedo de Rambo, né? O primeiro Rambo é um filme de vingança. Um Dogville, né, do Lars von Trier, é um filme de vingança. E eu acabo me envolvendo muito. Eu torço muito para a galera que está se vingando. A Spit on Your Grave, enfim, entre outros filmes. E eu acho que nesse aspecto, quando eu vi, né, eu também não revi para essa gravação, mas quando eu assisti, eu acho que ele me ganhou muito por isso. Eu acho, na verdade, que eu fui assistir primeiro quando eu soube que era um filme que tinha essa temática. Eu concordo com a Sil, com o Samuel, ele obviamente tem um exagero, né, bem exagerado. Mas que para mim funciona. Eu acho que ele nesse aspecto é muito, muito, muito bem resolvido. Sabe aquele filme que ele não quer ser outra coisa? Ele é o que ele é e ele tá ali super de boa sendo o que ele é, vendendo a ideia dele. Para mim funciona. Claro, se a gente for parar para fazer uma análise dessas questões, talvez a gente. Ah, mas o filme não é realista. Eu concordo com a Sil, acho que para mim ele soa muito mais como uma fábula, sabe, invertida. Mas que a partir dali a gente tira, quase como se fosse alguém contando algo. Sabe quando você conta uma história e você próprio aumenta essa história? Do tipo, ah, eu tava na rua e aí eu vi um tiroteio e uma pessoa levou um tiro e saiu sangue. Mas aí você fica tão impressionado, você diz, não, mas saiu muito sangue, sabe? Assim, foi um banho de sangue. Às vezes nem foi tanto sangue, mas na sua leitura, na hora de recontar essa história, virou um banho de sangue. Para mim funciona, eu gosto do elenco, eu acho que o elenco tá bem, eu acho que os homens estão bem, a moça está bem. Eu acho que ele é um filme que quando eu vi, ele me marcou positivamente, certo? Não que ele não tenha defeitos, assim, eu não vou dar nota 10 ao filme, mas ele me causou um incômodo e ele me causou essa ideia de vamos lá, se vingue e mate todos. É isso. Eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Já vi ele algumas vezes. Eu gosto tanto desse filme que eu usei ele na minha tese de doutorado. Ele é um dos filmes que eu analiso na minha tese, né? Então, assim, eu fiz uma análise bem extenso, acredito, desses aspectos técnicos também, da maneira como ela usa a câmera, da maneira como ela posiciona a câmera através dos vidros, através de cores, da simbologia das cores e tudo mais. Então, tipo assim, eu gosto demais desse filme. E é lógico que ele trata de temas bem pesados, né? Não tem dúvida nenhuma disso. E não tem como escapar do tema que ele retrata. Tipo, tá no filme, né? Porque tem esse subgênero do terror que é o chamado Rape and Revenge, né? Que é exatamente isso que o nome sugere. E esse filme aqui se chama Revenge. Então já tá no título, assim, o que ele tá se propondo aqui. E aí, isso me leva a fazer uma leitura que é um pouco diferente, assim. Pra mim, esse filme aqui não é necessariamente sobre Rape and Revenge, digamos assim, né? Ele é mais sobre cinema, ele é mais um comentário sobre esse gênero em si, sabe? Sobre esse subgênero em si. Porque ele é muito metalinguístico, assim. Ao ponto de que, como vocês falaram, ele tem essa questão quase que fabular mesmo, né? Do tipo, realmente não tinha como alguém sobreviver àquela queda, àquele ferimento. Não tinha, tipo, no caminho que ela faz, ela solta mais sangue do que cabe dentro do corpo dela, tá ligado? Tipo assim, eles vão seguindo, tipo assim, parece que pegaram, tipo, lata de tinta e foram jogando pelo deserto, assim, eles vão seguindo. E, tipo, depois ela pega uma lata lá e, tipo, esquenta a lata e tipo, faz uma tatuagem na barriga, tá ligado? Tipo, uns negócios assim, é tudo muito absurdo, mas é dentro desse absurdo que a história vai se montando, digamos assim. E, assim, falando dessa questão de ser um filme que tá falando sobre cinema, assim, ser um filme metalinguístico, tu tem, por exemplo, a gente mencionou antes a questão do I Spit on Your Grave, e aí tu tem, por exemplo, um dos títulos do I Spit on Your Grave é A Vingança de Jennifer, e aí tu pega o nome da personagem principal aqui, é a Jen, também isso não é gratuito também, sabe? Ele tá comentando sobre isso, ele tá comentando sobre essa onda de filmes que veio antes. E qual é a grande crítica que se faz a esses filmes que vieram antes? É que eles tratam a cena de estupro como pornografia, sabe? Eles usam a cena de estupro pra poder, sei lá, tipo assim, pra expor a mulher ainda mais. E aí o que que ela faz aqui quando ela faz esse filme, a Coralie? Ela não mostra a cena, sabe? Porque a grande questão, a grande crítica que se faz, além da concepção como um todo desse subgênero, né? A grande crítica que se faz, esse é o fato de que são filmes que falam sobre estupro e vingança, só que eles passam muito mais tempo mostrando o estupro do que necessariamente mostrando a vingança. Tipo, essa é uma questão que se levanta. E o que esse filme aqui faz? Ele sequer mostra o que aconteceu. E eu não tô falando que isso, tipo, diminui o que aconteceu, né? Continua sendo pesado igual. Eu tô falando que, assim, ele não mostra o que aconteceu, porém, ele mostra a vingança em detalhes. E, tipo, em todos os detalhes, sabe? Ela inverte esses valores. Isso eu acho interessante. E aí, só reforçando aquilo que vocês falaram também, né? Tipo, ela sabe muito bem usar a câmera. Todos os planos do filme, assim, tipo, são carregados de simbolismo. Tem a questão, por exemplo, de que vocês mencionaram antes, de que na cena final o cara lá tá pelado, né? Porque, tipo, tem essa questão de que o corpo dela é o corpo que tá em exposição no início do filme, porque é como se ela estivesse simulando o olhar masculino, né, em relação àquele corpo. Então ela dá detalhe, ela bota a câmera bem perto da bunda dela, sabe, coisa assim. Só que no final o que tu tem é a nudez masculina, sabe? Tipo, tu tem o cara pelado andando pela casa. E o que é mais significativo ainda, ele tá pelado andando pela casa, segurando uma espingarda no meio das pernas, sabe? Então, tipo assim, o comentário tá ali, sabe? O tempo todo ela tá fazendo esse tipo de comentário. Então, eu acho que, assim, é um filme que é bem, bem carregado de simbolismo. Por isso que eu gosto tanto dele. Eu gosto mais dele do que da substância. Eu acho que esse filme aqui, ele consegue equilibrar o discurso dele, né? Equilibrar aquilo sobre o que ele tá falando e ainda assim entregar algo que é visualmente interessante e impactante. Eu acho que a substância, por exemplo, ele tenta ser só impactante e às vezes não consegue, mas aí é a minha opinião. Acredito que eu tenha sozinho aqui, eu acho que vocês gostam muito mais da substância do que desse filme, né? Eu tô no oposto. Sim, verdade. É fato. O meu problema eu acho que é essa coisa do, assim, menos pior, não fetichizar estupro, mas a gente sabe o que tá acontecendo ali, né? Tipo, não precisa ver pra sofrer. O que os olhos não veem, o coração não sente, é uma bobagem. Sente igual. É isso, deixa eu só complementar esse teu comentário da cena de violência, que eu não lembrava da sequência. Reassistindo ontem, eu não lembrava realmente da sequência, a parte do Dimitri, Porque o Stan, ele faz o estupro, ele faz a violência. Mas a gente acompanha a partir da chegada do Dimitri. Porque o Dimitri vê que ele vai fazer o que vai fazer com ela. O Stan vira para ele e fala: entre, participa ou cai fora. E aí o Dimitri fecha a porta. Então, a partir desse ponto, a gente começa a acompanhar o Dimitri, porque ele vai caminhar pela casa e a gente vai ouvir os gritos da Jenny. E ele aumenta o volume, eu acho, uma coisa assim, né? E ele Geralmente. liga a TV na Fórmula 1. E aí os carros passando sufocam os gritos e volta pra piscina. Tipo, eu não lembrava dessa parte dessa cena. Fiquei, Mas como caralho. que ele morre, o Dimitri? O que que Com ela faz com ele? os Ela olhos fura os olhos dele. afocados, exato. Porque ele é o que viu e não fez nada, tá ligado? Então ele morre Isso. pelos olhos. Então, sabe, é isso que eu digo do filme ser tão carregado de simbolismos, assim. É isso que eu gosto no filme. Que me parece que ela pensou em cada detalhezinho, assim, no filme. E só pra constar aqui, assim, pra poder fazer essa pesquisa, né, eu tive que ler um livro inteiro sobre esse subgênero do Rape and Revenge. Então, tipo assim, é um livro de uma autora chamada Alexandra Heller Nicholas, que é uma autora que eu gosto bastante. Ela também tem um livro bem Ah, eu famoso gosto dela sobre found também. footage, né? Então, tipo assim. Ela é ótima. Ela teve, para escrever esse livro, ela teve que ver, tipo, praticamente todos os filmes desse subgênero, que eu acho que é, tipo, uma tarefa quase suicida. Então, queria pelo menos destacar o esforço da mulher aqui para fazer isso, porque, pelo amor de Deus, quem é que vai se submeter a um negócio desse, né? Eu li o livro dela, que era, tipo, um É um resumo, é bom bem mais ponto. fácil, tá ligado? Tipo, ela teve que ver Imagina, tudo. gente. Não, realmente, aí é demais mesmo. Mas é isso, né, gente? É uma coisa, eu acho que é um assunto bem divisivo mesmo, esse subgênero, né? E acho que tem filmes que são piores que outros, assim, mais descuidados, assim, né, do que outros. Mas é isso, acho que é um tema sensível. Ah, total, não tem dúvida disso. Muita gente não gosta mesmo, assim. É um tema, é um subgênero que eu evito assistir. Não estou aqui obrigada, né, assistindo Revenge. Eu falo, quando a gente estava escolhendo os filmes, eu falei, não, beleza, vamos pôr Revenge, que assim eu já estava com a intenção de assistir, né, em algum momento. Falei, vamos ver, né. Mas é isso, eu já tenho esse viés, nem tenho muito como fugir também disso. Mas é isso, acho que é normal também ter essas divisões, né, e saudável. Ah, com certeza. Eu acho que não tem como ver um filme como esse e, tipo, ficar, sei lá, tipo, sem opinião nenhuma, sabe? Porque, tipo, ele é um filme que mexe contigo, assim, não tem como. Sim, com certeza. Mas eu gosto da diversão, assim. O tom do filme depois, né, na parte do revenge, assim mesmo, eu acho divertido, assim. Mas é isto. Terminamos, gente? Eu acho que é isso, né? Terminamos. Eu acho que se o Ivo estivesse nessa gravação, ele faria uma. Eu vou pedir as menções honrosas de vocês. Eu só vou começar porque eu acho que ele traria o Bone Tomahawk. Então fica aqui de menção para quem. Eu assisti esse filme há muito tempo. Acho que ele é muito lembrado por uma cena em específico, né? Que eu nem vou estragar aqui. Que é forte. Mas. Mas se a gente vier fazer nosso episódio sobre terror e faroeste, acho que esse filme vai entrar, daí a gente comenta mais sobre Eu não sei nem se tem mais, nem se tem outro, né? É, pois é, o Ivo tá sugerindo esse tema, mas ele vai ter que trazer os outros filmes, então, porque, tipo, todo mundo vai escolher só o Bone Tomahawk, tá ligado? Ah, e tem aquele Aliens e Cowboys. Não sei se caberia Ah, no tema, bom, mas. mano. Nossa. Olha só o que ele está se obrigando a pensar. É. Eu tenho uma menção honrosa de um filme que eu adoro, que eu até pensei em trazer para o programa, mas acabou ficando tarde, que é uma antologia de 2015 chamada Southbound. É verdade, isso é bom. Desses filmes de antologia, eu acho que Southbound é um dos de maior sucesso, assim, de realmente as histórias são boas, sabe? E diferente de muitas antologias, como por exemplo VHS, as histórias de Southbound, elas estão alinhadas de uma maneira muito mais elegante, eu diria, e atraente, mesmo que sem uma explicação definitiva. Então já adianto isso. Mas tem uns momentos em Southbound muito, muito bons. O do hospital, por exemplo, acho que é o terceiro. É meu favorito, disparado. Mas tem uns pontos assim, e tudo se passa no deserto, em cidades abandonadas, em locais abandonados. Dicasona aí é um filmaço, vale muito a pena. Uma trashzeira violenta, assim, gostosa. Muito bom. Eu vou trazer um filme que eu adoro ele. Ele se passa, não é bem no deserto, mas é uma cidade que é em uma área de deserto. E eu adoro, assim, a maneira como acompanhamos o personagem. O título em inglês é Sam Was Here. O título em Nossa, muito bom. português é A Deusa da Vingança, Por Favor, Socorro. E eu acho esse filme muito bom. Basicamente é a história de Sam. Sam é um vendedor de porta em porta. E ele chega numa cidade altamente esquisita. Não esquisita, decadente. Uma cidade assim, bem decadente. Aquelas cidades bem redneck de americano, com as pessoas morando em trailers e tal. E basicamente, ele não encontra ninguém na cidade, só que em cada local que ele chega tem algum sinal de que tem pessoas na cidade. Elas só não querem falar com ele. Então é um café que alguém esqueceu em cima da mesa, que tá quente, é uma televisão que tá ligada e dá para ouvir. E paralelo a isso, um rádio local está anunciando que a polícia está à procura de um assassino, que mata um pedófilo assassino. E o filme se desenrola a partir daí. Tem umas cenas que o filme explora muito esse clima de solidão e de vazio que o personagem se encontra. As cenas à noite, quando ele vai pro motel que ele tá dormindo, que é super sinistro e vazio. Ah, eu não dormiria lá nunca. Eu preferiria dormir no carro. Mas eu gosto muito desse filme, Sam Was Here. Eu não sei se ele tem algum streaming, mas caso não, procurem, porque realmente ele é um filme angustiante e a tensão cresce e vai até um final que é também assim, bem, bem, bem forte. Parece que tá no Prime Video, pelo que eu vi aqui. Tem que ver se Ah, mas no tá lá. Prime Video você nunca sabe se tá mesmo ou se você É precisa verdade. pagar, né? Prime Tem esse Video é detalhe. sempre uma boa. E também quando tá, pode ser que ele te... Aparentemente não tá. Ele tá Não, tá não, tá em num outro assinaturas. canal. Tá no Apple TV. Pra pagar. O Prime Video, além disso, quando tá lá, também não quer dizer que vai ter o áudio original, não quer dizer que vai ter legenda. Então Só tem Deus sempre uma sabe, é um aposta. tiro no escuro. Sempre uma aposta, né? Mas é um filmaço mesmo. Gosto bastante também do Sam Was Here. Ele parece muito assim, tipo um episódio do Além da Imaginação, assim, tipo um Sim, negócio que verdade. é um estranhamento que vai crescendo e não necessariamente vai ter uma resposta. Eu vou dar uma dica também, então, aqui rapidinha, de um found footage, na verdade, é um mockumentary, um falso documentário chamado Horror in the High Desert, que ele conta a história de um sujeito que vai acampar, Silvana, no deserto. E dá merda, óbvio, né? Porque ele foi acampar. E aí, tipo assim, é meio que uma investigação para ver o que que aconteceu com ele e tudo mais. Tipo assim, é tudo. Tem essa pegada de documentário e tal, né? Só que o final dele é tipo, muito, muito tenso mesmo. Então, teve várias continuações depois. Continuações são piores do que o original. O original, acho que ele é bem fechadinho em si, assim. Então, funciona bem. Horror in the High Desert. Boa. Muito bem, gente. É isso, eu não tenho mais recomendações, fico só com o bom tomahawk mesmo. Não acamparia no deserto, só no mato. Ajudou muito. Porque no mato nunca não acontece nada de errado, né? Sabemos que acontece, né? Inclusive, já comentamos aqui no longo fim de semana lá, acho que serviu para isso também. Mas é isso então, gente. Felipe, bem-vindo de volta. Obrigado, muito bom estar de volta. Ah, eu tava morrendo de saudade de vocês. Agora, hoje a gravação foi muito paz e amor, né? Eu voltei uma pessoa espiritualmente elevada. Vamos ver até É, você tá tranquilinho. Vamos ver até quando minha elevação espiritual vai durar, porque o vulcão, algo me diz, está chamando aí. É que o Ivo não tá aqui hoje para discordar É de você, né? verdade, Tem que ver. é verdade. Nós somos muito tranquilos nas Tem que ver discordâncias no hoje. próximo. É verdade, né? Sim. Nossa, vocês estão falando como se a gente Na saísse aqui com porrada. paus e Não, pedras. imagina. É que tem dias mais agitados, só isso. Não, não, eu sei. Tudo bem, então, gente. Então, obrigada, pessoal, por mais essa gravação. Ouvintes, né? Todas as informações vão estar no post, inclusive nossas novas redes sociais para vocês acompanharem, né? Segue lá a gente, né? Sigam, por favor. Conversem com a gente gosta de conversar, né? E deixem suas indicações, né? De filmes de deserto. Então, o que que ficou faltando aqui no episódio de hoje? E é isso. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.